de inícios da década de 80, mas que se mantém ainda hoje no ativo. E o programa de hoje, bom, enfim, não vai ter nexo nem cabimento, e só colagem de som, colagem de músicas e muitos e pronto, e a seguir 99 Posse. Siamo solo esseri umani a cui è molto cara la vita. Ci sono in giro dei fascisti che sono pronti a farla finita con noi e con chiunque non si adatti al loro barbaro stile di vita. Ma noi non ci adattiamo, non indietreggiamo, combattiamo per salvarci la vita. E voi? Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva il d'antifa se non sei. Antifa. Siamo noi che per la strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati. Guagliù, non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a voi, non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. No, noi siamo qui che resistiamo. Noi non abbocchiamo e non vogliamo gli indecisi tra i piedi. Non è questione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è bruata a pennere. Non è questione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è bruata a pennere. Antifa, Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva da mezzo se non sei. Antifa, siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo ebrei, musulmani, siamo vestiti strani, siamo ispanici e romeni, siamo rom, siamo flavici, ma napoletani e fatica, ma Milano, mariuolo, comunisti, tossici e disoccupati, al di là se abbiamo scelto, se ci siamo nati, siamo tutti diversi e severa, siamo diversi e facimo vera. Fascismo e libertà. Se tu associ queste cose, tu anche lì ti ha fatturato. Il fascismo non è libertà, il fascismo è una minaccia. E se uno ci minaccia, fa degno rom in faccia. Libere cumanna, e non dopo parla. Benvenuti nel regime delle loro libertà. Libere di imbruglia, e pure di spara. Chi dice no al regime, grida in coro antifa. Nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva da mezzo se non sei. Antifa. Com a cabeça e a revolta, tua boca é um fuzil. Geral que é bolada, ninguém vai se calar. Nossa arma é nossa fúria sendo usada pra lutar. Nos querem submissas, ser vistas bem sorridentes. Acham que vai ser eterna a lavagem em nossa mente. Ainda nos tratam como escravos. O Estado e a nação. mexe com o caveirão. Nos pedem pra ter calma, blá blá blá de educação. Pra acadêmico, playboy, fazer levante é opção. Mas para a mulher preta, não há tempo pra escolha. Ficar viva é uma luta, sendo vista como coisa. Racismo e o machismo se abraçam em comunhão. A guerrilha tá formada, é capoeira e facão. Lutamos ao nascer e não paramos ao morrer. Ainda nos querem preocupadas, se o Deus branco vai entender. Nossas iabás vão te responder. Nossas iabás vão te responder. Toda mulher preta vem de uma combatente. Nem senhor, nem capitão, acabaram com a gente. Chega de um irmão pra enfrentar toda opressão. Acreditamos na sua força pra fechar nosso união. COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. Esta noite gostava de falar-vos num site, o inhabitat.global, um site de ativistas globais que procuram encontrar soluções para os problemas da atualidade. A proposta base do site é que existem ao presente dois caminhos. O caminho A, o da destruição total, deixamos tudo andar como está e pronto, quando acabar, acabou. Ou ponto B, aprendemos a trabalhar uns com os outros e fazemos de tudo ferramentas. O site tem 3 idiomas, inglês, espanhol e francês, e vale a pena dar uma vista de olhos. Boa noite. Dirigentes, militantes, companheiros do Chega, falo-vos hoje por um motivo muito específico. Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Ciganos. Até tenho amigos ciganos. Até tenho amigos ciganos. Open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 463.

próximo tema é Soon All Cities, da banda holandesa DX, e depois uma pausa para intervalo. Até já. I can fly. Interseções em paralelo. Rádio. Rádio. Apelo à ação para os dias 18 e 19 de julho, contra o colonialismo, fascismo, patriarcado, femicídio, destruição ecológica e todas as formas de opressão pelo mundo. O 19 de julho é um dia importante para todo o mundo, não apenas historicamente, mas também nos nossos tempos. Importante para todos os que lutam contra o fascismo e constroem o mundo no qual queremos viver. No dia 19 de julho, há 8 anos, a maior revolução do século XXI começou em Kobané, Rojava, num avanço imparável contra o fascismo dos nossos tempos. A Revolução de Rojava é um bastião de esperança para todo o resto da Síria, o Médio Oriente e mesmo o mundo inteiro. O elemento essencial destas revoluções é a libertação das mulheres. Rojava é uma revolução das mulheres. É o exemplo de como uma sociedade radicalmente democrática, socialmente ecológica e de emancipação feminina pode ser realizada baseada nas ideias do confederalismo democrático como propostas por Abdullah Öcalan. Aqui, em Rojava, no nordeste da Síria, vivemos essa realidade, na qual as mulheres, a juventude, as minorias étnicas e religiosas decidem em estruturas autónomas confederais como viver, unindo-se e atingindo sucessos, unidas a um movimento de resistência global, contra as forças que nos têm oprimido desde há décadas. A história prova que, se nos erguermos e lutarmos juntas, procurarmos conexões e aprendermos umas das outras, fazendo as revoluções do passado e presentes nossas próprias, seremos vitoriosas. Portanto, nunca nos esqueceremos que seguimos os passos da revolta da classe trabalhadora no dia 19 de julho de 1936, contra a tentativa de golpe fascista pelo movimento nacionalista do Estado Espanhol. Com armas nas mãos do povo, a classe trabalhadora derrotou o fascismo nas principais cidades, declarando uma revolução social na Catalunha e em Aragão. A resistência heroica e a luta internacionalista comum, na forma de 50 mil voluntários nas brigadas internacionais, é um exemplo para a nossa luta de hoje. Hoje, centenas de voluntários de todo o mundo juntam-se à luta revolucionária em Rojava e nordeste da Síria, vindo para aprender e participar na Revolução das Mulheres, que faz da libertação de género a sua base para a construção de um mundo sem fascismo. Entender que o desenvolvimento do patriarcado ao longo da história molda o sistema opressivo de hoje. Unidas ao movimento de resistência global, participamos numa luta comum contra o fascismo, seguindo o exemplo das brigadas internacionais, das lutas contra o colonialismo e imperialismo na Argélia, Cuba, Nicarágua, Vietnã e nas revoltas inumeráveis contra a modernidade capitalista e, portanto, contra o imperialismo por todo o mundo. Sem superar a mentalidade patriarcal, não seremos capazes de superar o capitalismo, o colonialismo e o fascismo. Hoje existem dois sistemas essenciais em conflito um com o outro. O sistema da modernidade capitalista, que apoia o renascimento do fascismo, e o sistema da modernidade democrática, com todas as forças libertárias, anticapitalistas, antiimperialistas, antipatriarcais e internacionalistas do mundo. Hoje, a modernidade capitalista e o fascismo no Médio Oriente é materializada na forma do Estado Islâmico e do Estado fascista turco, com todos os seus aliados globais, em particular o imperialismo americano e a coligação internacional com a NATO. Mas as forças da modernidade democrática, que têm na vanguarda a juventude, as mulheres, os oprimidos e minorias étnicas, assim como a classe trabalhadora, não aceitam estas tentativas de genocídio e ocupação e continuamos a lutar por e a construir uma alternativa na qual queremos viver. Em particular nestes tempos, quando tentam reforçar a ocupação de todo o Kurdistão com ocupações militares e bombardeamentos diários, visando destruir a maior revolução do século XXI, nestes tempos, quando o colonialismo e o fascismo se reerguem e se expressam claramente como uma parte integral de todos os Estados-nações em redor do mundo, utilizando também o Covid-19 como desculpa para medidas autoritárias, nestes tempos, quando a violência policial racista, ataques racistas e xenofobia crescem por todo o mundo, quando testemunhamos o assassinato racista de George Floyd nos Estados Unidos, os ataques racistas em Hanau, na Alemanha, e a situação global dos refugiados nas fronteiras e nos campos. Nestes tempos, quando femicídios são prática estatal, como os bombardeamentos de Kobane pelo Estado fascista turco demonstram, assassinando mulheres ativistas que trabalhavam em prol da auto-organização e emancipação das mulheres, e quando todos os dias a mentalidade patriarcal mata mulheres e pessoas não binárias por todo o mundo. Nestes tempos, quando a destruição ecológica do planeta toma uma forma tremenda e o lucro capitalista é posto acima das necessidades sociais dos povos e das gerações futuras. Nestes tempos, nós, enquanto movimento de resistência global, já estamos a erguer-nos pela revolução. Nós somos as forças, amantes da liberdade e da humanidade, que não só resistem a esses ataques, mas também construímos a alternativa que idealizamos. Nós seguimos todos aqueles que caíram na luta pela humanidade, dignidade e liberdade, que deram as suas vidas por um mundo melhor e cuja memória nós mantemos viva ao fazer da sua luta nossa e continuando o seu caminho. Nós, enquanto Women Defend Rojava, Comuna Internacionalista e Rise Up for Rojava, apelamos, portanto, a dias de ação global para 18 e 19 de julho contra o colonialismo, o fascismo, o patriarcado e o feminicídio, a destruição ecológica e todas as formas de opressão. Faremos demonstrações, ocupações, bloqueios, protestos de forma criativa por todo o mundo e mostraremos a nossa luta comum antifascista numa só frente, deixando aqueles que nos impedem de viver livres e dignas saber o que realmente achamos deles. Portanto, apelamos a todos e todas que se juntem a nós nesses dias de ação e que os partilhem connosco. Nós erguemos-nos pela revolução. We rise up for the revolution. A revolução no Médio Oriente e em redor do mundo vencerá. E o fascismo será esmagado. Viva a solidariedade internacional. Faschismus in jedem Scheißland, ja. Atenção agora, senhores espectadores, à palavra do senhor Presidente do Conselho, professor Dr. Oliveira de Salazar. Oh, bate-me a zela a foder que eu quero ouvir a Rádio Paralelo. É que não acertas mesmo uma, pá. Is so green and the air is so clear, I feel like I never will die. But those dogs in the sea, and they make my eyes sore. Dead fish in the river float by, and the sky in this town is so hazy and grey, and I'm starting to see this is why the earth is. sem choques, sem cruzamentos, sem interseções, sem embates, sem interseções, sem colisões, sem nada disso. Sem toque. Paralelo é a única coisa que garante o distanciamento social. Rádio Paralelo, a partir de Montres desde 2016. Se a habitação é um direito, o de ocupar tarda em chegar. A luta que levo no peito levou-me a decidir eu ocupar. O Estado não quer saber e por isso tentem paliar. O pobre não tem para comer, quanto mais para arrendar. Todos sacodem a água do capote e ninguém tem solução. Vejo num simples barrote uma tábua de salvação. Se me chamam ocupa, não se vão enganar. Foi depois da grande luta que me decidi a ocupar. Depois de percorrido tanto caminho e sem encontrar soluções, sentes-te muito pequenino, mas com grandes ideias e opções. Não despendas mais energia com os que tentam enrolar. Procura antes a empatia daqueles que concordam em ocupar. Resististe a todas as tempestades, enfrentando leões e tigres como bestas. Foste desobediente com vossas majestades, porque elas não foram honestas. Mais um caminho para desbravar, em que tens que ser forte. Estas lutas temos que travar, para que alguns não cheguem à morte. Viver na rua não é solução, e não sou só eu que o vejo. Enquanto uns vivem na sua mansão, outros recebem ordem de despejo. Na puta desta cidade, onde proliferam os AEL, tu passaste à mendicidade e a tua casa passou ao hotel. Não deixes que te aniquilem ideias, nem pares de sonhar. Essas mentes com constantes diarreias ainda te vão ver a ocupar. Também não tenhas medo que te queiram identificar. Ainda que no meio do arvoredo, grita-lhes que vais continuar a lutar. Ninguém te dá opções e um sítio para viveres. Diz-lhe que tens felicitações para quem não tem a fazeres. Por fim, identifica-te e procura um lugar bem maravilhoso. Ainda que pensem que é loucura, vais-te sentir orgulhoso. Não foi o coronavírus que veio para matar. Antes desta pandemia, já existiam bastardos para nos tentar aniquilar. Por mim, por ti, por todos, os que estamos a lutar por um espaço onde morar. We'll be right back. foram Jenny Geva, banda noise japonesa, excelente banda noise japonesa, e o programa está a terminar. Foi o que foi, é o que é, disparado para cima, disparado para baixo, e vamos terminar com a Mavix, mais uma banda mítica punk. Até para a semana.